E para concluir nosso tour na ilha, esse é o seu laboratório. E aí, o que você acha? É um espaço ideal. Meio espartano, por enquanto. Acho que o pessoal da regulamentação não passou por aqui ainda. Quando eles fizerem as recomendações de segurança estrutural, eu vou. Doutora Mould, eu nunca desperdiçaria o seu tempo com essas coisas banais. Essa ilha é sua. Eu confio em você para fazer o que precisar. Agora, energia e armas vão agradar os investidores. Mas eu escolhi esse lugar pelos seus experimentos biológicos. Essa parte do meu portfólio é vista como controversa. Tem até quem chame de tortura. Não tem muitos como nós, querida doutora. A gente sabe o preço do verdadeiro progresso. Foi esse trabalho que te trouxe até mim. Eu não vou deixar você ser atrapalhada por burocratas idealistas. Em troca, eu espero resultados seus. Custe o que custar. Isso não vai ser problema. Ah, que bom. Então a gente tá entendido. Bem-vinda à sua nova casa.